Anderson pra comandar! Bora, meu parceiro Garciano! Já estamos em Americano, garoto! Alô, seguidores apaixonados pelo nosso Búfalo do Marajó! A arena já foi formada, a poeira já começa a subir, porque o animal está bravo, e para dominá-lo, eu vou chamar o respeitado maestro das aparelhagens, vai entrar em ação, alô, alô, alô, DJ Davidson! Bora, americano, para começar, meu animal! É hoje, é hoje, é hoje! Hoje você vai sentir a chifrada do animal. Hoje você vai sentir a chifrada do animal. Agora! Hoje você vai sentir a chifrada do animal. Tá bem dividido, né? Hoje você vai sentir a chifrada do animal. Do animal. Cima, maestro. Agora! Olha o agito! Já! Muita luz! Olha os meus telões também aí, meu irmão, detonando tudo pra galera! Os melhores efeitos e aparelhagens é aqui no Animal! Olha o agito! Nunca mais vou te ver. E quem tá feliz vai botando essa mãozinha lá em cima, a mãozinha vai pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, vai! E doida! E doida! Dancing in the desert, blowing up in the sunshine. Esse animal é uma loucura, meu irmão! Obrigado, meu parceiro, Arivaldo Promoções! Valeu, Arivaldo! É mais uma, juntinhos, a parceria que deu certo, garoto! Falou! E as mãozinhas vão pra cima, as mãozinhas vão pra cima, as mãozinhas vão pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. E agora sim, ó! Sim, ó! Sim, ó! E quando o cara briga com a mulher, meu irmão, ele faz logo, é isso aí, ó! Se liga na letra! E aí? Minha mulher começou a discussão, mas é claro, nem dei atenção. Eu peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei meus irmãos. Perguntei onde era o rolê, que hoje à noite ia comparecer. Na sequência eles deram risada. Quem sabe canta, vai! Logo você? Vai! Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Aonde é o Mandela? Fui! Partiu! Obrigado com todo carinho e todo mundo que já marca a presença hoje aqui na sede do Bosquinho pra curtir o nosso animal, o Búfalo do Marajó! É a volta, garoto! Lelê Carlinhos! Maria, Nanda, Paulinha, a Nádia, a Nanda também tá aí com a gente, Glória, Naná, Zica, Alessandra, bom dia das princesinhas, curtindo o animal, alô, Vitinho, Playboy da GDD. Meu amigo Vitor Silva também tá aqui na área, obrigado, garoto. Bora, Batoré de Castanhão! Bruno da Vilma também, obrigado pela vida, galera! O Bolinha também, alô, Carequinha! Careca Gedeia também tá com a gente! Eu peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei meus irmãos. Perguntei onde era o rolê, e hoje à noite ia comparecer. Na sequência eles deram risada e falaram que é o DJ Boca Isabelinha, esse DJ Bruno Pikachu, salve na companhia aí da equipe Bebe Transa. Me deu onda o seu sorriso, me dá onda você sentando mozão, me deu onda, que vontade de te ter. Toda a galera da carretinha pequena atrevida, que estamos aqui com a gente também, obrigado pela vida, galera. Galera de Santa Isabel também, valeu com todo carinho, meu amigo Barão. Alô, Bambam, alô, Billy. Maestro Billy, tá aqui na área. Alô, meu maestro Billy. Maestro. Johnny do Palio também, alô, Johnny. Meu amigo Everton de Marituba também, dá no circuito. Ele e toda a galera de Marituba. Alô, Bilisca. Parceiro Nenê, sem ideia, também dá no quintal da casa dele, garoto. Olha o Lala, alô Lala! Meu amigo Júnior, tô curtindo também, obrigado, viu, Júnior? Alô, Lilian! Meu fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber. Olha que coisa que ela faz com a bunda. Ela faz com a bunda, ela faz com a bunda! Falo do Marajó. É o animal em americano detonando pra galera. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Lucas Castro também, ele e o Jota de Santa Isabel. Meu amigo Jota também tá aqui na área. Alô, Jota! Obrigado pela vinda, garoto. Obrigado pelo presente também. Bora, Carequinha. Você e toda a galera. Júnior Galeno também tá aqui. Chifra aqui. Neto Galeno, valeu, Neto. Kiki, tá aí na área. Alô, Guilherme Amada, bora pra cima, garoto. Também o Henrique Oliveira, obrigado pelo carinho. Lucas Mix e Ricardinho, proprietário aí da loja Estúdio Multimídia. Alô, Multimídia de Santa Isabel. Louquinha, mas domina a situação. Ô, Rosinho, vai. Ela desce até o chão, perde o juízo, mas o copo tá na mão. Prefeita Jessiguinha também da Inária. Vilazinha também das Loucas por Shopping. Obrigado pelo carinho. Valeu. Olha o Bruno, Hugo do Morro. Meu amigo Rafael também da Inária. Alô, Rafael. Galera de Santos Abel, obrigado pela vida, galera. China, você fez? Vou mais com a bestada no momento. Fala, Bela! Tá com o seu trão! Meu amigo Iago Goiolema! Vamos dar helicóptero! Olha o braxão aí, rapaz! Foi quinto, viu? Que tá mandando para toda essa gostosa. Daquele jeitinho que a mulherada gosta, né? Que eu quero ver você. Tem vergonha até o chão. Uma surra de aqui pra tocar. E aí, Américo? Que tá mandando para todas as gostosas. Aquele jeitinho que a mulherada gosta. Meu amigo, o empresário Eric também tá aqui com a gente, rompendo fronteiras. 48 horas ao nosso lado. Obrigado, garoto. Ele é a primeira dama, Jean Lopes também. Toma só gostosa, vai. E amiga Márcia também, minha amiga Márcia tá na área. Alô, Márcia! Bonito predador dos fodias e Sony tá aqui na área, ele, o Jorginho e a equipe, acabou o sossego. Valeu, hein? Inspetor Carlinhos também, segurança particular do Nil Saúde. Alô, Nil! Quer aprender uma dança que é bom demais? Com a envolvência da batida do papai. E bora, meu parceiro, Arivaldo Promoções, meu irmão. Você é muito velho agora. Tem que rasgar a porra desse grave do paredão. Vai descendo. A do setor, meu irmão. O nosso animal Búfalo do Marajó por lá e a carreta pequena atrevida. E detalhe, gente, 3 cervejas por R$10. A festa toda é mais uma dele, Arivaldo Promoções. O Búfalo do Marajó. Filho de Santa Maria, tem um animal, meu irmão, vai ser bom demais. Sobe. Subiu. Desceu, vai descendo. E aí, espetacular, vai descendo, vai subindo, meu irmão. Subindo, Davidson. Meu parceiro Barão aqui, o agente grande Barão. A galera do morro lá de Santa Isabel. Obrigado pelo carinho. Olha o Andrei, meu irmão. O Andrei tá espetacular. Andrei Vieira, o nome da fé. Do jeito que a gente gosta, grande parceiro Andrei. Obrigado pelo carinho. Mas quem tá pirando o cabeção é o Tio Reco. Tocar a corneta, sacode o médio. Tem que rasgar a porra desse grave do paredão. Vai. Vai descendo. Eu quero saber se tem mulher Santinha hoje aqui, americano. As Santinhas, vem assim comigo, ó. A Santinha perdeu o juízo, tomou uma e já ficou louca. Quando bebe, ela é... Bora fazer um baile da Santinha aqui, bora. Só as Santinhas vão dançar. Ai, meu Deus do céu, agora que eu quero ver. E agora? Com a garrafa de uísque, a Santinha. A garrafa de tequila, a Santinha. Já acabou a bebida, a Santinha. Com a garrafa de uísque, a Santinha. Com a garrafa de tequila, a Santinha. Já acabou a bebida, a Santinha. Abastece que ela desce. Desce, Santinha, desce, Santinha, desce. Atenção, garçom Henrique, providenciar um pacote de cervejas aqui pro meu parceiro Arivaldo. Olha o Burubi! E Jane, 100% liberdade. Alô, Bambam de Castanhar! Paulinho Gaiato também, a GDS, toda a GDS de americano. Bora, Jean Lopes, alô, empresário Eric, ele é a primeira dama. Meu amigo Dudu do Lava Jato, alta pressão também, o Túlio Martins, o Matheus Oliveira, aqui com a gente no animal. Sidneia, meu amigo Célio também daí com a gente, já tô curtindo. Júnior Cachorro. O Anderson, Alisson, Wellington, os vagabundos de luxo, Nova Timoteu, até o meio com a gente. As Santinhas já foram, agora é as terroristas, vai! Eu disse quando ela bate com a bunda. Quando ela que sacanagem é essa? Quando ela desce com a bunda. Vamos lá! Essa menina é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz. Essa menina é terrorista. Olha o que ela faz. É E hoje a festa vai até uma da manhã em Americano pra galera, meu irmão. Portanto, bora curtir, garoto. Grande Daniel, Daniel, alô, Alisson. Samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, e samba, e samba, e samba, e samba, e samba, e samba, e samba, e samba, e samba. Búfalo do Marajó. A torcida do Paysandu que acredita que o Paysandu vai ser campeão, bota a mãozinha pro céu, aê! A torcida do Leão faz barulho também! E quem torce pro Flamengo dá um grito! Bora começar, meu espetacular! Bora começar, meu Dieguinho! Bora começar, meu Rafael Gaciano! Bora começar, Darlan! No 3, 3, 2, 1, 1, 2, 3, agora! Joga essa mãozinha lá em cima, essa mãozinha vai pra cima, pra cima, pra cima! Quem é que não tem hora pra chegar em casa hoje? Bota as mãozinhas pro céu aí que eu quero ver. Quem vai chegar em casa muito chapado hoje? Bota as mãozinhas pro céu também. Bate na palma da mão, bate na palma da mão. E vem assim. É na pressão, é na pressão, é na pressão, é na pressão. Mãozinha pro céu, mãozinha pro céu, mãozinha pro céu, mãozinha pro céu, mãozinha pro céu. A torcida do Paysandu faz barulho aí que eu quero ouvir. Bate na palminha da mão, palminha da mão, palminha da mão, palminha da mão. E canta comigo assim, vai, vai. Vamos pra cima, papão. E agora? Quero gritar campeão. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Pra cima, papão. E o que, e o que? Quero gritar campeão. E a torcida do clube do Remo faz barulho. E joga a mãozinha pra cima, na palma da mão, na palma da mão. Torcida do Leão, torcida do Leão. Canta pra mim assim. Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão. Honra essa camisa, meu poderoso Leão. Já! Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão. Honra essa camisa, meu poderoso Leão. Que acredita que o nosso Brasil vai ser campeão do mundo? Bota a mãozinha pra cima, bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha. Bora, espetacular! Qual é a parada, meu irmão? Tá mudando o bagulho! Tá do jeito que a gente gosta hoje na Vila de Americano, Davidson! E a gente já faz o convite todo especial pro próximo final de semana. Tem Búfalo do Marajó na Estação do Som. Tem um animal lá em Santa Isabel. E no domingo, lá no Agrônomos, no Júlia CV. Arrepia! Bora, bora, bora, bora! Ai, DJ! Ai, DJ! Passando mal, passando mal. Quem não tem hora pra chegar em casa, bota as mãozinhas pro céu. Quem tá muito feliz essa noite, bota as mãozinhas pro céu também. Quem é de americano e tem orgulho de americano, bota as mãozinhas pra cima. Vambora, meu animal, assim! Si necesita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Meu amigo Nilcinho, também tá lá. Alô, Nilcinho! Valeu, garoto! Alô, Jota! Um abraço pra você, meu irmão! O Vitinho Silva também, obrigado, Vitinho! O Playboy Vitinho de EDB! Bruno da Vilma também, estão pirando tudo aqui no Animal, obrigado! O Wagner Zé Pequeno, o Nenê, Luan! O Anderson também, alô, Joazes! A equipe sem ideia, o que tal da casa deles, curtindo o Animal! Fabinho Everton de Marituba, alô, Fabinho, alô, Everton! Meu amigo Rafael! Alô, Hugo do Morro, cadê o Bruno, hein? Toda a galera de São Isabel, New Sound também, lá do Badala, tá ali com a gente, companhia do Júnior e a Línia, tô curtindo. Vamos pegando como animais. Bora, John Lennon, alô, trio ternura! Vamos pegando como animais. Vitor Belgrau também tá aí na área com a gente, obrigado. Grãozinho, Naso, Lorini, toda a galera da Baixada, que americano. Alô, Lourinho. Joga a mão, Júlio Galeno, joga a mão, Júlio Galeno, joga a mão, joga a mão. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, vai. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Bora que o bagulho tá doido agora, meu irmão, vai, vai, vai. Bagulho endoidou, endoidou, endoidou. Pega, pega, pega. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega. Um, dois, três, vai! Esse animal é uma loucura, meu irmão! Nossa! Chifrada, chifrada. Dá-lhe chifrada, dá-lhe chifrada. Chifrada. Chifrada, chifrada. Vai. Chifrada. Laça. Bora espetacular. Meu parceiro Nil, Daniel Saldo aí com a gente, Luciano da Adidas, meu parceiro Lala aí com a gente. Olha o Guilherme da Yamara, David se invadindo aí com a gente. Obrigado, Guilherme. Meu irmãozinho, Janderson Mix, o Fabrício Capetinha e o pacote das marcas aí com a gente. Bora, tio Reco, pra cima, no 12. Paulinho, Gaiato da GDS, toda a galera de Americana aí com a gente. Bicho, bicho, bicho, bicho, bicho, bicho. Fala, Gossum Punhoca! Cinco baldões aí, na mesa do Salomão, né? Salomão do Clube ABC de Ajurudeu! Dia 27 de maio tem o nosso animal Bumbolão do Marajó! Lá na festa do ABC, meu irmão, vai ser pressão total em Ajurudeu, hein? Prepara tudo! Olha o nosso fiel escudeiro, Fabrício Pinheiro, ele e a dona Ellen! Aliás, a Ellen! Bora, meu empresário, Érica! Segura segura segura segura no escuro e você se solta no claro, tá com vergonha. Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma, toma, toma, apaga a luz e toma, toma, apaga a luz e toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, apaga a luz. Vem com o Rubrão dos Mega Maluquinhos também, tá na área com a gente. Obrigado, Rubrão. O Lucas Castro também de Santa Isabel, valeu, meu brother. Chico Louco, Araújo, Piradinho, toda a galera de Tailândia aqui na área. Garçom Charlinho também de lá. DJ Marcos Cauê. Nunca está presente quando eu te preciso. Sempre que eu te ligo, estás com um amigo. Alô, meu amigo Jota! Que tu pensas? Olha pra si. Búfalo. A vida longa quer ser patricinha. Eu quero algo sério e não brincadeirinhas. Baby, eu cansei. Bora, Gia Lopes, alô, Márcia, alô, Johnny do Palho! Pastor Billy. Tá aqui na área com a gente também. Prefiro ficar sozinho. Bora, Júlio Galeno, meu irmão. Luciano da Dida já tá na área, obrigado, Luciano. Galera de Marituba. Alô, Barão de Santa Isabel. Um abraço pra você, ele e toda a galera aí, valeu, com todo carinho. Difícil te entender. Já não sei o que você quer. Brincas com o meu coração. O Patoré é o papai do ano, meu irmão. Minha paixão. E ganhei só ilusão. E um tremendo vacilão. Nunca está presente quando eu te preciso. Sempre que eu te ligo, estás com um amigo. Raul Monteiro também, na Pop Mal Falada. Ele, o Robert Lopes. Meu Robert, hein? Alô, Robert Lopes. Bora, Tio Lino, garoto. Olha o Everton, o Fabinho. Eu cansei de tentar te mudar. Meu amigo Titio Kleber também, tá ali com a gente, nossa família Menizal. Tô achando você meio distante, Titio. Gosto de você aqui pertinho, meu irmão. Titio Kleber, ele também. Dilon, nota mil. Tá aí na área com a gente, valeu, Dilon. Obrigado, garoto. Americano, bora, bora, americano. Búfalo do Marajó. Ela diz que me ama, mas sei. Garotinho da Sangue, DJ Boca Isabelense também, DJ Bruno, o Pikachu Saldi também na companhia da equipe Bebe Transa. Tá aqui com a gente, bora, grandalhão Daniel. Vamos deixar isso pra lá. Wallaf Silva também representando aí. Até porque ninguém é de fé. Não diz te amo. Não, não vai mudar nada. Isso nunca vai melhorar. Agora, Joazes, é agora, meu irmão. Por isso que isso não pode ir além. Vamos parar de brincar e procurar alguém para... Japinha! E pra não piorar este erro. Lucas também, a galera do Caissara. Caissara, né? Galera de Gostanhão. Grande abraço pra vocês, meu amigo Marcha também. A nossa história chegou ao fim. Não, nós vamos ficar por aqui. Hey, oh, oh, a nossa história chegou ao fim. desde ontem acompanhando o animal, né? E o secretário de cultura tá chegando aí, viu, Relíquia? O Gleidson, meu irmão, ele dá valor. E a galera da carretinha, pequena, atrevida, também mandando ver. O que me fez chorar? Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe ficha, ficha 28 do Tauá eu vou ficar. Bora, meu parceiro, Bruno da Vilma. Ele tá com toda a galera aqui reunida hoje curtindo o nosso animal. Meu amigo Batoré, o papai do ano, o rei do peixe. O Nilcinho também tá ali com a gente. O Vitor Silva também tá com a gente. Meu amigo bacana chegando agora. Pode crer. E o Playboy, bora Playboy. Cadê o Lourinho, hein, Playboy? Meu amigo Jefferson, né? É o Jefferson. Alô, Jefferson! Ei, Betinho Isabelense! É DJ Mary, um exemplo de mulher do Pará! Bora, meu animal, bora detonar pra galerinha americana! Banda 007. Assim, lá, lá, assim, lá, lá. Eu vou pro Búfalo do Marajó. Eu vou. Bora, Sidney, do HB Vídeo, é Lozélio. Tô curtindo. Meu de vaqueiro tocando berrante, sobada la som. 24 horas, é verdade, aqui ao lado do animal. Valeu, Sidney, valeu, Sérgio. Tamo junto, hein? Tô curtindo. Alô, Júnior, alô, Lírio. Traz o meu búfalo pra brincar. Na na na na na na na na na na. Sou badala, sonho, agora o bicho vai pegar. Já pegou! Produções. Vai! Vamos lá! Que saudade da minha ex. Que saudade da minha ex. Ela não tem caô, é todo dia, toda hora. Que saudade da minha ex. Sentando e depois rebota. E a mãozinha vai pra cima, a mãozinha vai pro céu. A mãozinha vai pro céu, a mãozinha vai pro céu. A mãozinha vai pro céu. Vem! Muita alegria! Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe tem... Tudo Lava Jato, alta pressão, Daniel e o Matheus Oliveira, aqui no Erimar. Faz a boquinha do animal. Erlen Souza também, meu amigo careca GDE. Obrigado pelo carinho, meu irmão. Bruno Costa, o Henrique Oliveira. Valeu. Meu amigo Vitor. Ele, companhia do Alessandro. A Tati também. A Tsaldi, né? O Felipe Isabelense. Obrigado pelo carinho. E a família Vermelhão. Tinha pressão, pra trás e mais no beat. Pra trás e mais no beat. É o Neto em ação. Traz a garrafa de Xandão. Por quê? Olha o crocodilo aí. Olha, olha. Olha o crocodilo, pode crer. Gatinha, se tu tá passando agora, cuidado que o crocodilo vai te morder. É. Estarei logo o Xandão, é de nego tá na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto. Bora, meu amigo Joazes! Bate nova de boteio, tá aqui no animal, pirando tudo do jeito que ele gosta, né, Joazes? Tamo junto, garoto! Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria. Zé com a bunda batendo. Nunca joga bonito e é a volta dele, viu, Fabrício Pinheiro? Segura o homem agora. Atenção, garçom Punhoca. Por gentileza, atender aqui, meu amigo Lucas Joga Bonito, tá legal? Ele tá com sede, velho. DJ Paulinho, da Adidas Produções. Assim, ó, pra relembrar, vai! Como vou te esquecer? Tudo me lembra. Olha o meu amigo Borracha também, tá virando tudo aqui com a gente, americano! Oh, tudo que a gente viveu, não sei se pra você valeu. Pra mim foi bom. Magrin, Patrick e a família Caixa Baixa de Curuçá. Valeu! Alô, meu maestro Billy! Maestro Davidson. Tamo junto. Pra cima, maestro. Pra cima, maestro. Thiago do Crau tá na área, tá? Alô, Thiago do Crau! Aqui no Lajinho do Animal, obrigado, Thiago! Bora, grandalhão Daniel! Nilsaldi é o nome da fera, bora, Molinha, alô, Carequinha! Júnior Galeno, Neto Galeno, tá todo mundo aí com a gente! Robert Lopes também tá por ali! E o Everton de Marituba aqui no ladinho. Obrigado, Fabinho. Valeu, Everton. Começou. E aí, espetacular. Rapidinho, chama a atenção do Ian. Então, Júnior Doidão chega com o Clis rapidinho. Aqui atrás do animal, por gentileza. Alô, Ian. Ó, o Júnior Doidão chega rapidinho aqui com o Clis, meu irmão. Sei que meu coração. Bora, Barão. John Leno, meu irmão. Ô, fronteira, né, John Leno? É nosso, papai, tamo junto. Trio Ternura. Deu Josimar, hein? Mas quando, né? O Cinderela eu vivi ao seu lado, momentos de amor tão lindos. A distância só faz me machucar. Eu devo se quero de novo te amar. Eu vivi com você. Eu vivi com você. Só uma noite de amor. Nada mais. Um abraço, Lu. Davidson. Valeu, André. Bora, Titio Kleber. Nossa família Mirizal, meu irmão, arrebentando tudo aqui no animal. Alô, Dilon. Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos que estão dentro de mim. Eu só te liguei porque doeu em mim. Essa saudade que sinto aqui, eu não aguento aceitar que só atrapalhou a nossa história. Chegou ao fim. Também confesso que sinto em mim. Bebê, a saudade que me falou. Ainda tenho seu. Ele mesmo, meu amigo Dieguinho do Passinho. Meu irmão tá em companhia aí do meu amigo Léo. E o Barão, valeu, Dieguinho. Tamo junto, meu irmão. Sempre, sempre. O Búfalo do Marajó. O Búfalo do Marajó. Da forma que obrigado, garoto. Quando acordei, você cansava. A maior qualidade em CDs ao vivo no estado do Pará é com Thiago Sampaio do Estúdio TS Produções.